O moço cagou na planta do shopping. Ele parece o samurai do Siqueira Júnior. O moço tá de jaqueta, ele tem rabo de cavalo na cabeça. O moço já levantou a bunda, sentou no vaso, no vaso do adubo pra cagar. Ele disfarçou que estava sentado olhando para a multidão, e a multidão tava passando por ele, não tava nem dando atenção, porque ele estava fingindo que estava sentado olhando por nada, mas na verdade estava cagando com seu bundão. Essa é a homenagem do rapaz que estava cagando no meio do vaso, no meio do shopping. Pedro Rosa, tchau.